Estamos aqui com o Marcos Amoni, jornalista, articulista do Universo HQ e agora escritor. Está lançando o seu livro Baú de Gibis aqui na CCXP 2017. Bom, antes de tudo, você é um leitor, né? Como você começou a ler quadrinhos? Ah, isso foi desde pequeno, muito pequeno. Antes, na verdade, eu comecei a curtir quadrinhos antes de aprender a ler. Isso, meus pais, na verdade, meu pai, que até hoje é fã de quadrinhos, estava sempre lendo Fantasma, por exemplo, Disney. Eu peguei esse gosto dele. Hoje eu sou fã do Fantasma, sou fã da Disney, graças a ele. E hoje, na verdade, sou eu que fico municiando ele com esses quadrinhos. Eu compro e ele lê. Antes era o contrário. E assim, como foi que surgiu a ideia do livro Baú de Gibis? Olha, eu recebi o convite do Gonçalo Júnior, né, que é o editor e dono da editora Noir. Ele sempre gostou das minhas matérias no Universo HQ e pensou em reunir isso, né, em fazer isso num livro que reunisse todos esses artigos, incluindo alguns inéditos também, nesse estilo, nessa coisa saudosista, que na verdade essa é uma característica dos meus textos, é o saudosismo. Então, ele fez esse convite, combinou, né, comigo qual seria o conceito desse livro, inclusive esse nome, né, que remete realmente ao saudosismo, a um resgate histórico dos quadrinhos no Brasil. Não necessariamente quadrinhos brasileiros, mas do mercado de quadrinhos do Brasil. Uma das suas características são as matérias sobre coisas publicadas décadas atrás. Mas hoje em dia, o que você está lendo hoje em dia? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Sou muito tradicionalista, sou muito antigo. E o que eu estou lendo atualmente, principalmente os gibis de super-heróis, são os encadernados de arcos e histórias antigas. Quanto mais antiga, para mim, melhor. Entendeu? Mas da Disney, eu também continuo curtindo muito as coisas atuais e as coisas antigas também que são republicadas. Você há anos faz parte do maior site sobre quadrinhos do Brasil. Como você enxerga o papel desses veículos na cobertura dos eventos e dos lançamentos de quadrinhos, tanto quadrinhos nacionais como os lançamentos internacionais aqui no Brasil? Isso é muito importante. É um canal que está sempre em contato com o leitor diariamente. Muitos desses leitores procuram esses canais para saber o que é que vai acontecer dentro de tal evento, o que é que vai ter. Para você ter uma ideia do Universo HQ, há poucos dias nós lançamos um guia da CCXP 2017. Um guia com tudo o que seria lançado aqui, em qual mesa, em qual estande. E isso apenas o Universo HQ que fez. Foi realmente um guia completo. Então, daí você vê a importância, né, que o site, no caso, o Universo HQ, tem para a divulgação desses eventos. A gente falou dos lançamentos aqui e a gente nunca teve tanto lançamento e relançamento no Brasil, né? A que você atribui esse momento de mercado? Olha, muita coisa é saudosismo, realmente. A gente vê pelos encadernados, principalmente de luxo, que na verdade são aqueles leitores antigos que têm atualmente a condição financeira para bancar isso. Então, é o que você vê mais. São muitas republicações, lançamentos em capa dura. Uma coisa que está ajudando muito também aos leitores mais jovens são os filmes no cinema. Tudo bem que você não vai encontrar nos quadrinhos o que você vê lá, mas de certa forma cria uma curiosidade e cria também de alguma forma, é um novo nicho também que se forma. Quem não era leitor e que agora vê esses filmes, se interessa pelos filmes e tenta dar uma conferida lá nos quadrinhos. Bom, agora papo de colecionador. Como você resolve o problema de espaço, tanta coisa que tá saindo hoje em dia? Olha, ninguém vai gostar dessa resposta não. Eu simplesmente entulho tudo. Uma por cima da outra e onde couber. Infelizmente não há como. Ou, como eu já fiz há algum tempo, de tempos em tempos eu faço, infelizmente, me desfazer de uma parte da coleção. No caso, as edições mais recentes, jamais uma edição antiga, uma edição valiosa, um tesouro que eu tenho na minha coleção. Mas às vezes tem que fazer isso, sim. E como que você cuida da sua coleção? Tem algum cuidado especial, principalmente com esses tesouros que você tem? Esses tesouros, esses antigos, essas raridades, eu guardo todos em saquinhos plásticos. Periodicamente tiro eles para limpar um pouquinho da poeira em cima desses sacos plásticos. Eu não deixo esses, necessariamente esses, um em cima do outro. Pelo menos não numa pilha muito grande, para que eles também não fiquem imprensados demais e as páginas se rasguem e se grudem. Qual é o gibi mais valioso que você tem e qual é o que você mais gosta? O mais valioso é uma edição de O Gibi, de 1949. Agora, o que eu mais gosto é muito difícil dizer, são muitos, porque cada um tem uma história por trás, principalmente os mais antigos. Alguns que eu ganhei do meu pai, que eu ganhei da minha mãe, em tal época, em tal ano da minha infância, ou na adolescência, ou até mesmo algum que eu ganhei de uma namorada. Isso tudo traz recordações. E como eu já falei que eu sou saudosista, é muito difícil dizer qual eu gosto mais. Muitas dessas avaliações de qual que eu gosto mais não tem até nada a ver com a qualidade da... Tem sim, logicamente, tem a ver com a qualidade também da HQ. Mas não necessariamente só por causa disso. E a pilha de gibi, ela só cresce? Só cresce, apesar de como eu falei, que periodicamente eu faço uma limpa. Mas não adianta. Se eu me desfaço de 1.000, em 1 ano eu já tenho 2.000 a mais. Então é complicado, é difícil. Bom, e pra gente encerrar, por último, mas não menos importante, o que é do Dãozinho? Tá guardado? tá guardado. Tá muito bem guardado. E eu vou comer aos pouquinhos. Bom, esse foi o Marcos Ramone. Ramone, quero agradecer a participação. Sucesso no teu livro. Que esse seja o primeiro de muitos. E, como diz o Sidão, vê se sai mais um pouquinho da toca. Valeu, obrigado. Eu acho que agora eu vou sair sim. Agora eu vou ter motivo pra isso. Valeu. Estou aqui com o Ivan Freitas da Costa, um dos idealizadores da CCXP, também uma das mentes por trás da Chiaro Escuro Studios. Você, como organizador das edições da CCXP aqui em São Paulo e também da CCXP Tour, você percebe alguma mudança significativa dos fãs da primeira feira para as demais, para essa daqui? Tem uma diferença grande, sim, porque as primeiras edições do evento, elas estavam mais focadas e acabavam recebendo mais os fãs mais hardcore. Quem sabia do que a gente estava falando, quem sabia o que é uma Comic Con. No passar do tempo, a gente começou a receber um público mais diverso. Pessoas que ouviam falar do evento, sabiam que era um evento divertido, bacana, com novidades, queriam ver o que evento era esse. Então, a gente, cada vez mais, tem um evento misto, que representa um desafio também para nós, de atender e de encantar tanto o fã mais hardcore, quanto aquela pessoa que tem interesse eventual nisso tudo, ou curioso mesmo, que vem para ver do que a gente está falando. Bom, você começou trabalhando nessa área de quadrinhos, fazendo curadoria, principalmente do FIC. Qual foi o start que te deu para você abandonar a sua carreira como marqueteiro ou publicitário e ir para a parte de quadrinhos mesmo, como ganha-pão? Durante muito tempo eu fiquei fazendo as duas coisas e era difícil, porque eu tinha um trabalho regular e acabava fazendo a curadoria do FIC, né? Uma parte do FIC, à noite, no final de semana, no feriado. E eu sempre procurei encontrar um jeito de profissionalizar essa atuação de uma forma que fosse viável, rentável, que desse pra viver disso. Foi só em 2012 que eu consegui começar a vislumbrar isso daí, através de uma conversa com o Joe Prado sobre a criação da Chiaro Escuro, o que viria a ser a Chiaro Escuro Studios. Na sequência, começou uma conversa com outros sócios, que viriam a ser sócios da CCXP, sobre montarmos um evento aqui no Brasil. Então, foi algo muito planejado, muito pensado ao longo de bastante tempo, mas uma decisão definitivamente acertada. A primeira coisa para mim, pra minha carreira, para aquilo que eu queria para mim, não dá para se arrepender de nada. Bom, a CCXP ela vem aumentando a cada ano, né? Esse ano vocês tiveram a primeira edição fora daqui de São Paulo, que foi a CCXP Tour Nordeste lá em Recife. Você já pode adiantar se em 2018 vai ter uma CCXP Tour, seja no Nordeste ou em outro estado, você já tem isso planejado? A gente não deve fazer nenhuma CCXP Tour no futuro próximo, não tem nenhuma planejada. A gente está focado na operação da CCXP aqui de São Paulo, que ela, por ser tão grande, ela é muito complexa. Para garantir a entrega que os fãs esperam, que a gente quer de fato entregar, demanda um ano inteiro de trabalho. E a gente tem a Game Experience, né, que é um evento em parceria com o Rock in Rio, que esse ano aconteceu dentro do Rock in Rio, mas que a partir de 2018 se torna um evento independente em setembro no Rio de Janeiro. Então a gente já tem dois grandes eventos para acontecer em 2018 e nesse momento o nosso foco vai estar nesses dois. Uma última pergunta para encerrar, você como consumidor de quadrinhos, o que você anda lendo hoje em dia? Eu ando lendo muito material nacional, tenho uma pilha vergonhosamente grande de coisas para ler. Vamos só começar, o que eu comprei na CCXP do ano passado eu ainda não li. Pois é, eu apoio muito de coisas do Catarse, tem toda a produção da própria Chiaro Escuro, que a gente publica 35 revistas por mês, assina, né, 35 revistas por mês em média. É difícil dar conta conta de tudo. E ainda na vida profissional, é, os outros projetos, projetos pessoais, do tipo a exposição de arte do Ivan Reis, que eu fiz esse ano. O ano que vem eu tenho a exposição que vai acontecer no MIS, Museu de Imagem, da Imagem do Som, em São Paulo. Vai ser a maior exposição do ano do museu. Vai dar um trabalho gigantesco para montar. Então, posso dizer que eu estou lendo muito menos do que eu gostaria. Muito menos mesmo. Estou até triste dizer isso. Mas, por outro lado, eu sinto que eu estou ajudando as pessoas a produzir quadrinhos. Então, acho que é um bom equilíbrio. Bom, eu falei que era a última pergunta, mas me ocorreu outra, então eu menti. Essa realmente vai ser a última. É, esse ano, a Chiara Escuro inovou no yearbook dela e fez uma história em quadrinhos, ao invés de fazer simplesmente um livro de arte. Vocês pretendem continuar com esse formato, que eu particularmente achei bem melhor, tanto é que ano passado eu não apoiei. Esse ano eu fiz questão de apoiar lá no Catarse, retirei, já peguei quase todas as... os autógrafos que eu pude aqui. E assim, vocês pretendem continuar com esse formato para os próximos anos? O Yearbook 2017, né, o Dias de Horror, ele inaugura um selo de quadrinhos da Chiara Escuro Studios. A gente sim, sempre produz quadrinhos, sempre produziu quadrinhos para os outros. Agora a gente vai também produzir os nossos. Os quadrinistas que a gente representa, eles também são criadores, eles têm histórias para contar que não necessariamente foram escritas por outras pessoas. São acostumados a desenhar histórias do Geoff Johns, do Tom King, por aí vai. É a hora da gente começar a contar as nossas próprias histórias. E a Chiara Escuro vai ser quem vai ajudá-los a fazer isso. Dias de Horror foi um projeto ousado. Nós resolvemos criar uma história, encomendamos o Danilo Beirute uma história na qual toda a Chiara Escuro Studios pudesse trabalhar. Com o desafio essa ser uma história contínua e não uma antologia, seria um caminho mais fácil. Então, e dando unidade. Aí a HQ como um todo, para quem já tem ela nas mãos, ela não é uma coxa de retalhos. É um trabalho contínuo, é uma história contínua e ela não causa nenhum estranhamento por ter tanta gente botando a mão ali. A impressão é uma qualidade absurda. O Marcelo Maiolo, colorista, ele ajudou a dar unidade de cor da história como um todo. E o Joe Prado, que ajudou a dar a unidade de arte final da história como um todo. E foi impressionado com a qualidade da impressão. Parece que a página é uma tela de LED. Ela tá iluminada, parece que tem retroiluminado. Então é um álbum de luxo mesmo. A gente quis que fosse alguma coisa no nível do Yearbook 2016, que é um belíssimo livro de arte. E a nossa ideia é, sim, que o Yearbook 2017 seja o início de um selo. A gente já tá pensando nos próximos lançamentos. E vai ter muito quadrinho powered by Chiara Escuro Studios em breve. Muito obrigado, Ivan. Quero agradecer a participação e desejar sucesso pro resto do evento e pros próximos que estão vindo aí em 2018. Muito obrigado. A CCXP continua agora até o final de semana. E depois, todo primeiro final de semana de dezembro, estamos aqui esperando os fãs.